Vivemos em uma era onde a felicidade deixou de ser um estado de espírito passageiro para se tornar um imperativo categórico. Nunca falhamos tanto em saúde mental, produtividade e, paradoxalmente, vivemos em angústia, excessos. Basta observar o comportamento comum ao rolar a tela do celular. Deparamo-nos com uma vitrine de vidas vibrantes, corpos esculpidos e sucessos ininterruptos, o que gera uma sensação imediata e dolorosa de inadequação. Um exemplo prático e gritante desse aspecto pode ser visto nos bastidores da vida profissional modernos e pós-modernos. E o ambiente corporativo atual não é suficiente mal cumprindo funções técnicas. Exige do colaborador um entusiasmo constante, uma gratidão permanente e um amor incondicional pelo que faz. Quando você entende, e sinto exausto e frustrado, não encontramos espaço para seu acolhimento, mas sim para a culpa, como se o seu cansaço fosse uma falha de caráter ou um esforço insuficiente. A felicidade nesse cenário é apresentada como mostra o discurso de autoajuda, uma escolha individual e um objetivo da produção, desenvolvendo o sofrimento humano em uma vergonhosa falha pessoal. O supereu da performance, do proibido ao obrigatório. Para compreender a raiz dessas características, é preciso uma análise aprofundada de Sigmund Freud e Jacques Lacan. No início do século XX, Freud expressou um tema que sofria com a repressão. Em sua obra clássica O Mal-Estar na Cultura, 1930, Freud afirmou que a cultura domina o perigoso desejo de atacar o indivíduo, enfraquecendo, desarmando e fazendo-o observar por uma instância dentro dele. Naquela época, o supereu funcionava como uma autoridade que dizia ser proibido, sem rosto, gerando conflitos entre desejo e exclusão cultural. No entanto, a contemporaneidade opera numa mutação perigosa da voz interna. Jacques Lacan, em seu seminário, livro 20, mais ainda, 1972 a 1973, enfatiza que, na era moderna dos super-heróis pela alegria, o super-humano é o imperativo da alegria. Aproveite-o. É diferente da era freudiana, o peso do limite, o peso do excesso. Não somos mais proibidos de buscar o prazer. Pelo contrário, somos ordenados para sermos fiéis, produtivos e felizes ao mesmo tempo. Saímos da lógica da repressão para a lógica da exigência de desempenho, uma armadilha onde nos tornamos nossos próprios feitos, como o desejo é, por definição lacaniana, insaciável, pois quanto mais tentamos preencher o vazio da existência com objetos de consumo e mesmas imagens de sucesso, mais esse vazio aumenta. O esgotamento atual é, portanto, o grito de um sujeito que tenta ser tudo para não se sentir nada, preso em uma busca por uma perfeição que gera uma angústia sem nome. Compreender essas dinâmicas não é apenas um exercício intelectual, mas uma necessidade vital para quem deseja recuperar a própria humanidade e a superfície do bom senso. O domínio das ferramentas teóricas da psicanálise nos permite desmascarar a armadura da cultura contemporânea, desafiar o senso comum do pensamento e restaurar o senso de existência. Para quem está procurando um conhecimento sólido e tem interesse em aprofundar conceitos fundamentais, os cursos online, Freud Essencial e Lacan Essencial, oferecem o caminho necessário para uma análise séria e fundamentada da nossa realidade. Convido você a dar o próximo passo em sua jornada intelectual e descobrir como a psicanálise pode transformar sua percepção do mundo. Clique no link abaixo para acessar e saber mais.